E a nossa vibe é muito louca. Quando chega a noite fica só eu e você. Nos vara a madrugada sempre em busca de prazer. O olho nos seus olhos você fala: não para não, não para não. E a nossa vibe é muito louca. Quando chega a noite fica só eu e você. Nos vara a madrugada sempre em busca de prazer. O olho nos seus olhos você fala: não para não, não para não. Ela me conquistou, meu mundo girou. Eu tava na brisa e olhei. Logo dei atenção na situação. Sem pensar duas vezes falei: me passa o seu telefone, me diz qual que é o seu nome. Os cara quer ser meu clone, só captei. Aí eu me lembrei de tudo que falei. Você é rainha, eu sei, então deixa eu ser teu rei. Quero te conquistar, depois te namorar. Eu vou me comportar, nós chega no de rolezinho na quebrada, na picadilha, até me apresentando pra tua família. Os cara te chaveca, te oferece dinheiro. Brisa pra esses tangas, cê prefere as maluqueiras. E a nossa vibe é muito louca. Quando chega a noite fica só eu e você. Desvara a madrugada sempre em busca de prazer. O olho nos seus olhos você fala: não para não, não para não. E a nossa vibe é muito louca. Quando chega a noite fica só eu e você. Desvara a madrugada sempre em busca de prazer. O olho nos seus olhos você fala: não para não, não para não. Quando começa assim, não quero ver o fim. Uísque com gelim, um pra você e outro pra mim. Vamos viver o que a vida tem de bom. O tempo voa, não toma à toa. Nossa vibe é boa, nossa vibe é boa. Amor, eu faço acontecer. Nossa vibe é monstra, não vai esquecer. Vamos pro rolê, vamos pro rolê. Te chamando pro rolê. De rolezinho na quebrada, na picadilha, até me apresentando pra tua família. Os cara te chaveca, te oferece dinheiro. Brisa pra esses tangas, cê prefere. E a nossa vibe é muito louca. Quando chega a noite fica só eu e você. Desvara a madrugada sempre em busca de prazer. O olho nos seus olhos você fala: não para não, não para não. E a nossa vibe é muito louca. Quando chega a noite fica só eu e você. Desvara a madrugada sempre em busca de prazer. O olho nos seus olhos você fala: não para não, não para não. E a nossa vibe é muito louca.